Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. E agora eu estou recebendo aqui um herói de Guaranésia. Hoje é dia de receber campeões no programa, né? Já deu pra perceber. Falei com o Silvio Salles, nosso técnico campeão, né? Tricampeão regional, né? Já levantou várias taças aí, mas nos últimos 3 anos só dá o time do Silvio Salles, o Guaranésia Futebol Clube, em toda a nossa região. Conversei com o Daniel Quirino, que é um grande campeão guaranesiano, afinal de contas saiu daqui, se tornou um chefe de cozinha, né? É bastante conhecido em várias cidades do Brasil. E agora eu recebo esse cara aqui que saiu de Guaranésia, foi até Trindade, em Goiás, 800 quilômetros. E pedalando, pedalando. Gilmar, seja muito bem-vindo ao programa Expresso, mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde aí a todos. Rapaz, que coragem, meu amigo. Já começando aí a agradecer, né? A força aí que todo mundo vem me dando aí no, ao longo do caminho. A gente não deixa da rede social, né? E aí, gente orando e torcendo por mim, e graças a Deus eu consegui. Coragem ou loucura? Ah, um misto, né? Um pouquinho de cada um? Um pouquinho de cada um. Coragem, loucura, tudo. Ô, Gilmar, mas vamos começar do início. Você já teve um programa, a gente já falou sobre essa seu histórico, né? Na questão da bicicleta. Quando que começa essa questão de pedalar, de curtir o pedal, de curtir o ciclismo? Ah, tudo começou por um médico mandar eu fortalecer um músculo do joelho, entendeu? E aí comecei. Você tinha sentido isso, uma contusão? É, tinha coisa? sentido, eu rompi o ligamento. Aí o médico disse pra mim fazer academia, principalmente bicicleta, mas eu já paguei academia adiantado e não consigo ficar fechado, entendeu? Dentro da academia. Aí comecei a pedalar e gostei, e meu irmão mora em Campinas, a primeira aventura mais longa foi em Campinas, na casa dele. Fui bem, sem sentir nada, e aí foi aumentando. Aparecido Norte, um grande desafio, todo ano a gente faz, já tem aí, 1º de maio já, 2019 marcado. E sempre querendo ir mais longe, né? Essa foi a mais longe. Mas o desafio teu é esse? É ir superando os seus próprios limites, Gilmar? Isso, superando os próprios limites. Todo ser humano acho que deveria pensar isso, não só no esporte, mas na vida em si, entendeu? Porque hoje a gente vive superando limites, né? Sim, todos os dias, a gente tem que matar um leão por dia hoje em dia, né? Ô Gilmar, mas aí começou essa história de pedal e de ciclismo. Você começou aqui pelas ruas de Guaranésia? Comecei. Com o incentivo do Cresce, até mandar um abraço aí pra galera do Pedal Monstro aí, agradecendo também aí que me receberam aí, fizeram uma linda recepção pra mim, muito obrigado. Então, eu comecei, o Cresce, que era um amigo meu aí, que é amigo meu, ele, comecei com ele. Pedalando os dois. É, nós dois, aí depois ele parou, hoje ele voltou de novo, e graças a Deus hoje nós temos uma galera boa pedalando aí, sempre incentivando pra juntar mais. Então, mas há quanto tempo você começou com o Cresce? Há 4 anos atrás. 4 anos? 4 anos. Rapaz, mas não é muito rápido? De 4 anos você sair de um cara que eu imagino vivia uma vida sedentária pra pedalar 800 quilômetros? É, não é muito rápido. Não, o cara hoje, mesmo. Se ele falar assim que quer ir, tendo. Nós usamos os 3 F, né? Fé, força e foco, né? Fé em primeiro lugar, força e foco. Ele vai a qualquer lugar, se ele treinar aí dentro de 1 ano, ele consegue ir. Consegue. Hoje, se você fala assim, não, vou daqui no. Se você sair daqui da rádio, vou lá na Preciso Norte de bicicleta, você vai? Vou. E qualquer um pode ir. Ser humano. Tem esse preparo, né? Senão a gente, de repente, tá falando isso, um boi, daí o cara resolve. Qualquer um pode ir, desde que preparando. Eu acho que 1 ano de preparo aí dá. Tem que ser disciplinado pra treinar, treinamento toda semana, 3 vezes, 4 vezes. Chegando a pedalar a semana toda, entendeu? Eu até não estava muito bem fisicamente, não treinei quanto eu queria treinar para ir para Trindade, mas consegui. Quando começou essa ideia de ir para Trindade? Foi uma ideia fixa ou para Trindade? A Trindade foi depois da Aparecida, né? Depois da Aparecida, fiz a Praia, que é um pedal bastante longo, 511 km. Aí o pessoal da Moto Romaria, aproveitando a deixa, agradecer eles também, me fizeram um suporte espetacular aí. E o Jorge Peixoto, Geraldinho da papelaria aí, me deu uma força aí, me deram total apoio. E aí eles tinham, eu sempre procuro fazer uma aventura onde tem um transporte pra me trazer minha bike de volta, entendeu? Certo. Até mesmo por serviço eu não posso ir e voltar, né? E aí eu, o mais longo que tinha aí um transporte pra trazer era Trindade. Eu falei, esse mesmo, é, e a terra do Divino Pai Eterno também, né? É isso que eu vou, você precisa disso. Esse é o foco e chegamos lá, graças a Deus. Mas quanto tempo de preparação para ir? Teve uma preparação específica para ir até a Trindade? Teve. É, a gente prepara. O ano todo a gente tá preparando, né? Sim, porque a gente tem desafios aí. É, de 2 em 2 meses a gente tem desafio na região. É o Marco Sinistro, sim, nosso famoso mestre de Guaxupé, né? Ele teve aqui na rádio da outra, sim, vez. Ele até veio me recepcionar aí. Obrigado, Marcão. Fera. Estamos aí, o Marcão é fera aí no que faz e ele lança esses desafios, então a gente vem preparando para esse desafio e consequente também já prepara para essas aventuras mais longas aí. Porque vocês, de 2 em 2 meses, vocês andam quantos quilômetros nesses desafios? Que tem tem pedal do café, né? Tivemos o pedal do semiárido esse ano, né? Tivemos, a gente tem vários passeios ciclistas na região. Mas esse desafio é só para os mais graduados, como se diz assim na linguagem do ciclista, é para os brutos, né? Quanto? São 100, 120 km, entendeu? Num dia só, assim, 4 horas, 5 horas, entendeu? 4 horas de pedal. É, 4, 5 horas. Para ir em Trindade, você fez quantos por dia? Eu fiz o primeiro dia de Guaranés a Orlândia, com 9 horas de pedal, 164 km.7. No segundo dia eu fiz de Orlândia a Uberlândia 228.3 em 12 horas e 44. E no terceiro dia, eu já tava meio moído, né? Um pouquinho cansado. Eu fiz aí de Itubiara a Goiânia, de Uberlândia a Itubiara 160.6 em 8 horas e 32. E depois foi de Itubiara a Goiânia 198.9 aí, quase 200 km. 12 horas e 12 minutos. E depois, para finalizar no dia seguinte, que faltou muito pouco para me chegar no quarto dia, 49 km, com 2 horas e 53, fui apreciando aí a cidade lá, a capital lá, Goiânia, né? O planejamento era esse mesmo? Era, o planejamento era chegar em 5 dias, porém dividido em 160 por dia. Eu consegui me desenvolver melhor um pouquinho. Planejamento com 50 horas, eu consegui fazer com preciso 45 horas e 27 minutos. Que coisa, meu amigo. Ó, a Joana tá te parabenizando aqui, Joana da Casa da Criança, tá te parabenizando, tá dizendo que encontrou com você lá. Isso, encontrou sim. Tava lá. Um abraço pra ela. E o Gilmar também tá participando aqui. Antônio Cláudio, boa tarde, parabéns aí pro Gilmar, pela garra, pela determinação, grande incentivador do ciclismo em Guaranésia. O Pedro Louco também, outro, né, ciclista também, né? Antônio Cláudio, manda um abraço aí pra esse cara, olha, superou todos os seus limites, viu? Gilmar Alves, o que dizer sobre ele? Um monstro entre nós, um belo exemplo para todos. Um abraço da equipe Pedal Monstro, boa tarde aí, o Pedro Louco tá mandando esse alusão especial pra você. Boa tarde, Antônio Cláudio, cumprimente aí meu grande amigo Gilmar, parabéns aí, exemplo de superação, que Deus continue abençoando sempre, tá dizendo aqui o Leandro Cebolinha também, tá te parabenizando. Esse percurso aí todo aí, Gilmar, qual o grande desafio? O grande desafio é acordar de manhã, né, chovendo forte, relâmpago, trovoada e você não poder ficar ali, né, cara? Esperar parar, você tem que partir. E o penúltimo dia, que foi o dia que eu pedalei 200 km, você tá ali, superar as dores, né? Eu inclusive, eu tive umas assaduras que me atrapalhou pra caramba o pedal, entendeu? Se eu não tenho força de vontade, eu não conseguia finalizar. Porque eu tomei chuva e retirou a proteção que eu tinha colocado e eu, empolgado com o caminho, eu não tive o cuidado de repor de novo a proteção e foi onde eu me assei, mas graças a Deus fui superando e consegui chegar. Foco, força e fé. Qual que é o principal desses três aí? A fé, né? A fé. A fé é o principal. A fé é o principal, nós inverteu aí, é fé, força e foco, né? Certo, primeiro então é a fé. É a fé. Se não tiver fé, o ser humano hoje não vai a lugar nenhum. Eu fico imaginando, esse percurso todo, lógico, tem trajetos que você não pega um trânsito menor, mas tem trajetos que você pega um trânsito pesado. O risco ali também é muito grande, né, Gilmar? Muito grande. Graças a Deus eu tive a felicidade de ir, não presenciar nenhum acidente, mas tive a infelicidade de voltar e presenciar um acidente que a gente ficou muito triste, né? Aqui perto, da gente, aqui perto da gente. Da dupla, né? Em Batatais, a dupla aí, conhecida aí, de Passos, né? Sim. E a gente ficou chocado ali. Eu acho que se eu tivesse visto aquele acidente na ida, tinha afetado bastante meu psicológico, entendeu? Eu acho que, graças a Deus, correu tudo bem e eu não vi nenhum acidente, assim, que me afetasse o meu psicológico. Paulinho tá te mandando um abraço aqui, Paulinho da Zampar Farma tá te mandando um abraço, Marisa também tá te parabenizando aqui, parabéns Gilmar, muito corajoso e muito abençoado, o Geraldinho, né, Geraldinho do Geraldinho vereador, boa tarde Antônio Cláudio, manda um abraço aí, parabéns aí pro Gilmar, hein, grande garoto, com fé e determinação. A Andréia também tá te mandando aqui um abraço, tá te parabenizando, tem uma outra Andréia também tá te parabenizando aqui, Ezequiel também tá te mandando abraço, tem mais gente mandando abraço, Antônio Cláudio aqui, Osmar Siriaco, manda um abraço aí pro Gilmar, todo mundo te parabenizando aqui, Gilmar. É, agradecer aí desde já aí todo mundo aí me parabenizando aí pelo feito e a galera aí, os vereadores também, os Cebolinha aí que ele ajudou a fazer a faixa aí que o pessoal me recepcionou. E agradecer aí todos os vereadores aí que já me homenagearam aí na Câmara. Você parece que tem, noção, né? Tem uma homenagem aí pra mim, entendeu? E todo mundo aí que torceu pra mim aí. E é isso aí, convidar a galera pra pedalar, agradecer o Paulo aí da Zampar também, que o pessoal aí que deu a força pra camiseta, Cicobi, o Supermercado Paizão, Zampar Farma, Crazy Bike, a SA Turismo e 9 visualizações. E todo mundo aí que ajuda a gente aí, a Crazy Bike sempre tá me dando uma força. Crazy Bike é Dudu. Dudu da Crazy Bike. Abraço pro pessoal da Crazy Bike. O Reis dos Pneus, também tá te mandando um abraço. Tem mais gente aqui mandando, um abraço aqui, quem que é aqui? Luiz, grande Luizão. Luizão, taxista, não quis saber de bicicleta. O Luizão é no pé mesmo, né? Não, o Luizão migrou agora pra bike também. Né? Ah, o próximo desafio dele é Aparecida. É verdade. Verdade. O Luizão foi a pé, né? Até Aparecida do Norte, fez a peregrinação. E depois ele mandou uma foto no dia seguinte que tinha da pé até Mocote. O Luizão agora ele tá de bike, tá treinando com a gente aí, faz parte do grupo Pedal Monstro e a missão dele é ir na Aparecida de bike agora, ele tá treinando pra isso. E vai sim, porque tem muita fé também. Vai. Então, é outro bruto aí que... É. O Moisés de Guaxupé também sempre participa comigo durante a semana e sempre mandava as fotos da sua caminhada, do seu trajeto até Trindade também, tá te parabenizando aqui. Ô Gilmar, 800 quilômetros, o que que você aprendeu nesse tempo? Porque são 800 quilômetros, meu amigo. De Gilmar com Gilmar mesmo, né? E aí, o que você aprende? O que passa? Que tipo de reflexão que você faz nesse trajeto todo? A reflexão é que você tem que saber dosar, né? Dosar energia. Não é pegar e querer ir pôr toda a força que você tem no primeiro dia, sabendo que cada dia que você vai passar é o que você vai ter que usar a tua energia, né? Porque até mesmo você sem apoio, sem ninguém ali para contar as dificuldades, se der uma cãibra no você ou pressão cair, você ter uma desfalência ali, você tá sozinho. Então você tem que estar psicologicamente ali focado e preparado para não acontecer isso, que se acontecer a missão é abortada ali mesmo. Se tiver uma tontura sequer, tem que parar, porque a pista tem mais caminhão do que carro, né? Muito perigosa. Aquela região ali. Mas graças a Deus eu fui sem, tirando a assadura que foi um descuido meu, sem problema alguns. E não tem tive dificuldade nenhuma, a não ser assadora. Quando chegou lá em Goiás, qual foi o sentimento, Gilmar? Dever cumprido, né? Desafio cumprido e a minha família, meu pai, minha mãe que tá me ouvindo lá agora e ficou muito preocupado, né? Não é por menos e dever cumprido e ligar pra eles imediatamente, cheguei, né? Avisar todo mundo que tava torcendo também. Um abraço pro Moisés aí, fã aí, o Moisés. Gente aí, boa, Moisés. De Guaxupé, né? Gente boa. Ô Gilmar, depois de percorrer 800 quilômetros, você falou assim que é um desafio atrás do outro, e agora? Olha, eu tenho um desafio aí, até falei hoje lá, falei o desafio, falei pra minha namorada, o desafio vai ser lançado lá na rádio hoje. Vamos ver. A gente vai... Tem o desafio aí pra 2019, se Deus quiser concluir aí, se der tudo certo, eu quero fazer. Não vai ser de longa distância, mas é a famosa Serra do Rio do Rastro. Ela é no sul de Santa Catarina. Ela fica entre os municípios de Lauro Miller e Bom Jardim da Serra. É na rodovia SC 390. Ela é espetacularmente aproximadamente 80 km com 284 curva. Então, a grande dificuldade é isso. É, e a subida, né? Subida e 234 curva, quem quiser conhecer, é só pesquisar aí Serra do Rio do Rastro, vai ver a estrada mais espetacular do mundo, situalizada no Brasil. E aí você vai sair daqui de carro, né, de veículo, e lá que você vai fazer esse... A gente tem um projeto aí, já tem uns amigos aí que é louco pra conhecer ela também, e aí já estamos fazendo esse projeto aí, não tem data marcada ainda, mas para 2019 vai ser esse o desafio, devandou uns 200 km lá na Serra Catarinense. Lá. Gilmar, eu tô pensando aqui, meu amigo, do jeito que você tá falando aí, eu tô imaginando que logo, logo você vai fazer um percurso aqui pela América Latina. É um sonho? É um sonho, né? Se a gente tivesse condições financeiras, até eu não pedi nenhum patrocínio, a não ser o Duda Crazy Bike, que vem me ajudando aí na parte da bike aí, com roupas. Eu não pedi nenhum patrocínio, mas muita gente já oferecendo pro próximo desafio. Se a gente tiver uma força aí de patrocinador, quem sabe aí uma argentina, né? É porque o Gilmar é um atleta, mas é um atleta amador, né, Gilmar? Sou amador, tem que trabalhar. Tem que correr, né? Senão... Ó, a Rafaela Pelaquim quer saber o seguinte. Antônio Cláudio, primeiro Deus parabéns aí pro Gilmar. Minha pergunta para ele é a seguinte. Tem algum treino de pedal para iniciar, para começar? Como se começa? Pedal, Gilmar? Começa andando de bike, né? É um esporte que só exige você comprar uma bike. É claro que exige sim, para ser correto, tem que ir no médico, dar um check-up no coração, porque né, você pegar uma bike e subir um morro, dá um infarto, não sei lá, morre, o Gilmar matou o cara lá. O culpado é o Gilmar. Não, tem que sim, tá bem de coração, bem fisicamente, comprar uma bike e começar a andar 5 km, 6 km, 10 km. Daqui a pouquinho tá indo em Guaxupé, voltando. E dali a pouco começa a andar 30, 40. Minha namorada Maria, minha irmã Juscelia, a bruta do pedal aí, um abraço pra ela aí e pra Maria também, que foi em Campinas de bicicleta, 200 km, foi comigo. E começou dessa forma? Começou andando 10 km, 5 km, e pronto. Depois vai pro Guaxupé, vai pra Piratiba e vai aumentando o caminho. Como se fosse uma academia. Academia você vai, primeiro dia dói todo o corpo, depois você vai fazendo os exercícios, dali a pouco você pedala curtindo. Eu particularmente curti meu pedal de 800 km. A não ser a assadura que eu mesmo me descuidei, eu curti. Se não fosse isso, seria tinha perna. 100% de perfeição. Eu tinha perna pra pedalar mais 3 dias, ainda sossegado, não tô me... Desse jeito, rapaz, chega lá no Amazonas, né? Gilmar, queria agradecer muito, te parabenizar, viu? Acho que não só eu tô te parabenizando, mas Guaranés inteira tá te parabenizando, tem mais gente aqui mandando alô. Antônio Cláudio, Deus parabéns aí pro Gilmar, fala que é o Felipe, do Lava Rápido São Vicente. Boa tarde, Antônio Cláudio. Mande um abraço aí pro Gilmar, é o Francimar. Rosiana do Mercado também tá te parabenizando. Rafael tá te mandando abraços aqui. Maria Célia tá te parabenizando também. Fabiana tá te mandando um abraço, parabenizando. Silvana da de Guaxupé, que coragem, Antônio Cláudio. Tá vendo? É pra poucos. Pra poucos só com treino, né, Gilmar? Foi o que a gente falou no comecinho, né? Não, é. Fé? Fé, força e foco, né? Tendo esses 3 F's aí, acho que vale pra tudo vai, na vida, né? Vale pra tudo, pra tudo. Gilmar, parabéns, viu? Obrigado, agradecer aí a todo mundo aí que tá me parabenizando aí, o Felipe aí, ó, lavou a minha bike aí antes de eu viajar. Valeu, tá Felipe. Eu agradeço os patrocinadores, acho que eles merecem, né? O pessoal agradecer que aí o pessoal aí que me apoiou aí, que foi o Duda Cross Bike, né? E o pessoal que apoiou fazendo as camisetas aí do Pedal Monstro aí, Cicobi, o Supermercado Paizão, Zampar Farma, Cris Bike, SA Turismo e 9 visualizações, mais alguns aí que eu não tô me recordando agora aqui, mas estamos aí incentivando o esporte e a gente tá sempre querendo ir mais longe. Eu acho que todo mundo deve pensar assim, não só no esporte, na vida, sempre superar as barreiras e querer ir mais longe. E pro ano que vem, nesse desafio, a gente quer estar junto com você, viu? Se Deus quiser, Eu quero que você mande um áudio pro Antônio Cláudio, fiz o primeiro trajeto, assim. Serra do Rio do Rastro aí, a estrada mais espetacular do mundo, é só puxar lá que todo mundo vai ver aí, ó. Tá lá no sul de Santa Catarina, a 1170 km daqui. Valeu. Um abraço, Gilmar, parabéns, viu? Obrigado. Intervalinho comercial, voltamos já, seguindo a programação do Expresso de hoje. Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305.